a gente rola, a gente reza pra acabar. Ba, ba, ba, para, ba, ba, ba, ba, ba, para, ba, ba. Fim de semana esse Deus sou brasileiro, 5 dias foi pedreiro, sexta-feira foi pro bar. Ba, ba, ba, para, ba, ba, ba, ba, ba, para, ba, ba. Na sexta-noite na virita da esquina, lá passa a vida, passa as pernas da menina. E na moleza da conversa não se sabe onde começa nem onde termina. Mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição. Mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição. Acorda sábado comigo, acorda o sol, acorda mãe, acorda tia, acorda mana, acorda vó. Vó, vó, vó, bora vó, vó, vó, vó, vó, bora vó, vó. E na bagunça do meu quarto, na cabeça, piso em praia e mulherada, na moçada e futebol. Bó, bó, bó, bora vó, vó, bó, bó, bó, bora vó, vó. E vem a chuva, vai o sol e entristeço, e molha o chão, apaga o fogo, meu desejo. Queria sábado de noite ir pro baile namorando, adormecer sob os seus beijos. Mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição. Mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição. Feijoada pra comer. Eu tô sem grana, tô sem graça, pendurado na praça. Amanhã vou resolver. Lá vai o domingo. Lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a cura. Mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição.